Ontem à noite eu liguei pra você e você não me atendeu. Me diga aonde você estava, por que não me atendeu? Será que me esqueceu? Você não gosta de mim, estou sofrendo sim. Você não me quer mais. Estava com outra pessoa e eu sofrendo à toa, chorando demais. Por que faz isso comigo? Te amar é um castigo. Eu não sei mais viver sem você. Me tira dessa solidão. O meu coração chora por você. Você não me atendeu. Me diga aonde você estava, por que não me atendeu? Será que me esqueceu? Você não gosta de mim, estou sofrendo sim. Você não me quer mais. Com outra pessoa e eu sofrendo à toa, chorando demais. Por que faz isso comigo? Te amar é um castigo. Eu não sei mais viver sem você. Me tira dessa solidão. Chora por você.